no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Preservar as peças de um museu não é nada fácil e requer muito cuidado. O projeto Preservação de Acervos Museológicos é responsável por cuidar dos materiais do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. Os alunos de Museologia da UFOP participam e realizam os procedimentos de manutenção. Luiz Otávio, estudante de Museologia e participante do projeto, explica como é a preparação dos bolsistas. A preparação dos estudantes de museologia que participam do projeto, ela parte além do conhecimento das aulas da graduação, que envolve o campo da preservação e conservação de bens culturais, e também há todo um treinamento onde que parte desde a apresentação do museu, você conhece a instituição, os funcionários dela, igual no nosso caso, que é o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. E dentro dessa parte desse treinamento, a gente aprende como a gente deve agir, né? Principalmente frente às questões institucionais, uma vez que o laboratório está inserido dentro do próprio museu. Para que o processo de conservação ocorra de forma segura e bem-sucedida, várias etapas são seguidas. A primeira etapa é a manutenção dos acervos por meio do acondicionamento, que prepara o produto para ser embalado ou armazenado. O acervo ainda passa por uma fase de higienização e desinfetação, baseados em princípios técnicos. Também são realizadas intervenções estruturais e estéticas nas peças. Por fim, ocorre a etapa de pesquisas e documentação que registra todos os objetos. Edson Fialho, coordenador do projeto, fala sobre o processo de manutenção. Todas as ações de intervenção, seja higienização, desinfestação, acondicionamento, limpeza, são realizados a partir de princípios técnicos. Princípios esses voltados às ações de preservação e conservação do acervo. Conheça o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas e fique ligado na página facebook.com/mctufop. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.